modo one-way system 3. 1, 5, 2, estamos a 1 mm para o céu, Victor 372, baixa travada. Zona verde, solas 42, chegando 21, decimal 1. 21, 1, bom, interna mesmo. Boa noite, Stan 3152, Ventana Centena, com 10 nós, pouso autorizado, pista na 0. Boa noite, Antana, com 10, pouso autorizado, pista na 0, 31, fomos aí. Avenida 366, avisão com a pista, passarelo 2224. Passarelo 2224, em redução para aproximação, torre 1995. 1995, boa noite, passarelo 2224. Boa noite. Salvador, boa noite, Xena 63, 10, posso esperar pela visão, coronavirusão. Boa noite, foi o Xena, você bom? Hey, Prime, o Xena 6310, ready for takeoff, what is your want you? Roger, head position, 6310. Azul, 273 para 5. 713, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 6074, vou na produção Vitor 366, desça para 2.506, ajuste no 0 no 5, autorizada a final do RNAV, reposto para o Vitor 366. Proa do Vitor 2.500, 1.500, 0.074. Torre Salvador, Passaredo, 2224, baixa travado. Passaredo 2224, vento na centena com 10 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Ele repousa, pista 1-0, Passaredo 2224. Sétima 3, reduza para 220 mais, é o número 2 na aproximação. Já está mantendo 2-0 mais, 2-0 mais. Feito. 10, Arclay, line up and radio runway 10. Line up runway 10, 6310. Chame 12, eu não me esmola. 21, eu passei 22, 24, muito boa noite. Clear for takeoff, 110 degrees, 08 knots. Clear for takeoff, runway 10 7 6 0. Azul 713, vem na proa do Sérgio 368, aguardando o 366. Turno 972, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada mar e desça para o nível 060. Boa noite, identificou 060, a possibilidade de voar direto, tá? 972, mantendo a chegada número 4 na aproximação. Good evening, Ocean 6310 out of 1800. The 96310, radar contact, climb to 24 level 350 on Poca departure. Climb to 24 level 350 via Poca departure, Ocean 6310. 7-3, Buena Proa, do CR Vitor 366, desça para 2506. Está autorizada a final da aeronave e reporte passando o CR Vitor 366. Sim, autorizada a aeronave na Proa do CR Vitor 366, reporte passando 2-2-7-3. Polo 972, reduz a velocidade para 2209. 2209, 972. Também a 074, torre em 11895. 2195. Baixané 6074, ILS, baixado para lá. Azul 4062, boa noite, acione a identificação, autorizada a chegada na área, desça para o nível 070. 070, identificado, 4062. Bono 972, após o passo, foi na prova do CR Vitor 368, completando redução para 200 nós. É 22009, que TAP 368, gol 1972. O 2703, que traz condições, mantém essa velocidade até o externo, chame a torre em 11895. Sim, a gente vai manter essa velocidade até o externo, chame a torre em 2795. Boa noite. O 3891 reduza para 2009, desça para 2506, ajuste permanece no 095, autorizado a final da aeronave, reposto passando para a Revitor 366. 2500 reduzindo, vai chamar o 366, 3891. Vanessa 6310, contact 6600, efficiency 126.85. Ponte 685, vou chamar 6310. 074, solo 58, chame 121-1, no lugar. 21-1? Sim. Okay. 1868, vento 1 centena, com 10-9 autorizado a decolar, pistão na zero. Vento autorizado a decolar, então, no zero, voo 1868. Boa noite, Azul 2713, continue a aproximação, aguarde pista livre, evento 1 centena com 10 nós. Sim, aguardando pista livre, Azul 2713. 1-3, pista na zero livre, pouso 3. Zero e pouso, azul 2-7-1-3, na zero. Voo 1868, decolar o 00, chame 120, décima 8, boa viagem. 208, boa noite, 1868. Controle de Salvador, voo 1868 na Pucajá Moaru, passando 2000 pés. Boa noite, 68, contato radar, estou para o nível 230, saindo a Puca. 230 na subida a Puca, voo 1868. Tono 972, após o serviço 368, autorizado a assinar do procedimento de nave, desça para 2500, reposta passando o serviço 366. Autorizado a RNAV, chamará 366-2500-972. 3661 na torre 1-9-95. 3651 na torre. 3651, boa noite. Azul 4098, após o TAP, vou na produção 366, desço para 4000 pés, o ajuste no 05. Faz o TAP, voo 66. 1-0-1-5, desce para... 4.000 pés, ajuste no 0 na 5. 4.000 pés, ajuste no 0 na 5. Boa noite, 38 na zona, número 2 para pouso, aguarde pista livre. Então, a centena com 8 nós. Guardando, 38 na zona. Solo 03, solo 03, chame 121 do spawn, né? Solo 121 do 2703, boa noite. Tá 38, não vendo, me escuta? Afirmativo. Vento 1199, pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado, pista no zero, 3891. Pouso 366, avistando, gol 1972. 1972 é minha torre, 1895. 895, boa noite. Boa noite. Que evento é esse que está ocorrendo aqui à direita da aproximação do 10, você sabe me dizer? É chuva de verão, Salvador. Ah, porque as luzes atrapalham bastante a aproximação. Aí já foi notificado, estamos nos providências cabíveis. Obrigado. Corri, boa noite, é o gol 1972, estabilizado a... 2 milhas do 372. Boa noite, 1972, é o número 2 para pouso. Continue a aproximação, aguarde, pista livre. 1972. Tô 389 no solo 06, chegando 2 anos de espalda. 319389. Pouso 1868, Santo Recife, 1685. 2685, voo 1885. Pistão 10, livre pouso autorizado. Vento 1 centena com 10 nós. Livre pouso 10, voo 972. Estabilizado sinal visual, 4062. Eu sou 4062, chame a torre em 1895. 1895, boa noite, Arito. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, 4062, da Azul, estabilizado, sinal visual. Boa noite, Azul, 4062. Continue a aproximação agora, pista livre. Polo 228, acione a linha identificação, vou na proa do Serra Vitor 366, desça para 4.000 pés, do ajuste no 095. 062, São Luz, 12, chamando 2, Renato de Mauro. 2, 1, 1, Cotu. Após desvios, vai na produção para 366, desce para 2506. Está autorizado a sinal da RNAV e reposta passando no Ferrari para 366. Pés do ajuste no 095. Quando o Salvador 3664, Zero, após a rolagem do companhia autorizada a alinhar e manter. Pro pode descer para 200, gol 1222. Cruzado 200, reposta no 366. Reposta no 366. Controle Salvador, agora no 098, 2100 na PUCA, uma boa noite. Bom, no 098, boa noite, contato radar, sua para o nível 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, no 098, autoriza, voa a PUCA? 098 autorizado. Coordenar para nós, por gentileza, e o norte. Aguarde um 098. Obrigado. Passaria do 2228. Antônio Pátio, siga via Índia até o ponto de espera, ajuste no 015, reporte no ponto de espera pronto. Reportar o 222, obrigado. O 3398 deixa para 2510, está autorizado a final do procedimento da nave e reporte para a ação do corredor 366. Reportará a estabilidade da nave, reportará no 366, está no 3398. Estabilidade da final, está na pista 1228. 1228, chame a torre 1895. Boa noite, bom, 228. Finado, GNSS 10. Chegou no 228, continue a aproximação. Aguarde autorização de pouso. 228. Comando 70, contato radar, sua para o nível 370, Sera Puca. Sera Puca, nível 370, comando 70. 1228, pista 10 livre, pouso autorizado. Autorizado, pouso, pista 10228. 2228, veículo 22, chinelo 20, décima 8, bagagem. 208, obrigado. Passaria 2228, decolou. Passaria 2228, contato radar, suba sem restrição para o nível 180, voe Arbor. 180, voando Arbor 228. 10098, chame Recife, em 126, decimal 85. 2685, 10098. Você confirma o 2228, está livre da restrição. Tá uma centena com 8 nós, tem livre pouso, pista major. O 970, suba restrito para o nível de voo 330, vou direto para o par. Chamar para o 970. Suba restrito para o nível de voo 330 e vou direto de par. Nível 330, quando se para, vou no 970. O 1228, falou os 25, chamando o 21, deixa mal 10. 3398, torre 1895. 295, bom dia, 3398. Passaria do 2228, vou em Elefa, aguardando conquista. Passaria do 2228. A escuta, 2228. Direto Elefa, aguardando conquista. Direto Elefa, aguardando conquista, 2228. Salvador do 9276. 9276, senhor, identificação autorizada aqui em Canamário, desça para o nível 050. 050, 9276. Bom 970, chame Recife, em 196.85. Bom dia. 3398, boa noite, pouso autorizado, pistão 0, 1989. Ele pousa 2222. Consiga. Desviou à esquerda ou direita? Esquerda seria até melhor. É, centro do tráfego também descida, 1700 pés acima. O Proa 255, Proa 260 já ajuda bastante. Sempre desvio para o setor. Para o setor sudoeste de Salvador, passarei 2228, Proa 250, informe quantas milhas? Ah, um pouquinho, acho que 20 milhas, 25 milhas está perfeito. Ei. Obrigado. O 9276 da presente, vou encerrar a vista 366, terça para 2500, pés ajuste no 015, autorizado RNAV e reporte estabilizado. Encerrar a vista 366, para estabilizar 9276. Checos do 9 SN, chame pronto para táxi. Pronto? Autorizado, táxi. Chame no ponto de espera. Para o táxi aí, papá. Descida para o 2500, 9276 foi autorizado. 2500 PES, ajuste 1015, reporte estabilizado. Notário estabilizado, nota. Cuidado, ingresso, reporte alinhado e pronto. Está, 135. Paredo 2228, chame Recife na frequência 126.0, avena 128.8. Confirma, foi pro passarelo 2228, 126.0, alterna 128.8, chame Recife. 260.288, excelente noite, muito obrigado. Decolar, pista 35, a Cusa do Novembro. Ventura, centena 89. Prado 927. 9276, complete ao final e chame torre 118, decimal 95. 1895, 1127. Recurso 1 novembro, decolou os 38. Chame 120, decimal 8. 08 novembro. No novembro, vou ao nível 105, direto destino, assim que possível, em função do sistema de pouso. Estimativo, voando direto destino, é tudo novembro. Estimando pouso aos 45, eco do novembro. Confirme, Eco do Novembro. Alô. Mensagem entrecortada, o controle não conseguiu copiar. Estimando pouso aos 45 da próxima, senhorita. O Eco Zulu Novembro.